Arnelas é o coração da região de Marcada do Dão e é um recurso importantíssimo que temos e que valorizamos todos os dias. E, portanto, parece-nos lógico que possamos associar-nos a isto e, portanto, aquilo que este ano vamos fazer, portanto, o dia será assinalado mais concretamente no dia 9, no próximo domingo, com um conjunto de visitas aos produtores que se associaram a esta iniciativa, que são muitos. E, portanto, a Câmara vai disponibilizar um transporte e, em conjunto com estes produtores, portanto, vai disponibilizar visitas às diversas quintas e provas de vinhos nestas quintas. Adicionalmente, também há um curso de iniciação à prova de vinhos dado por uma enóloga, peço desculpa, aqui do Conselho de Nelas, a Patrícia Santos de Canas de Senhorim. Pedimos também aos restaurantes e estabelecimentos que servem refeições do Conselho que se associassem e que nos presenteassem com um menu que tivesse a ver com esta temática e, portanto, com um preço especial e que tivesse o vinho como ponto comum. E, portanto, há um conjunto alargado de estabelecimentos que também se associou e que apresenta um menu temático, mas aí já no dia 8 e no dia 9, e, portanto, as pessoas também são livres, obviamente, de, no fundo, virem aqui experimentar.